Irmã, bebê Lion. Floripa MC, evolui já é, estúdio um som. E bota fogo na madeira, vai trampar segunda-feira. Respeite sua mãe guerreira e não deixe de batalhar. Sexta-feira é curticeira, nunca fique de bobeira. Aproveite a noite inteira, porque a vida é desfrutar, trabalhar. Freestyle um sufido bom. Depois do tempo vai ser praia, eu vou chapar no som. Vou praiar na brisa boa do verão. Na liberdade com saúde e disposição. Rolê na lagoa, praia mole, mulher boa. Surf na joaca e na barra da lagoa. Curte a ilha boa, desterro da natureza. Praia e favelas no meio dessa beleza. Aonde tem riqueza, onde tem pobreza. Aonde tem alegria, aonde tem tristeza. Aonde tem princesa e também tem bruxas. Magia da pureza e a que assusta. Working, working, working, working so hard. Trying to be good with your mom. Working, working, working, working so hard. Yeah, keep a hustle on, keep a dream strong. Tell him, Biggie. Cause I feel it easy, you know. But you gotta keep strong. Keep strong, yeah. This is a new day. This is a new time. No deeper. And I'm gonna remember. Every day. Mãe guerreira e não deixe de batalhar. Sexta-feira é puticeira, nunca fique de bobeira. Aproveite a noite inteira, porque a vida é desfrutar, trabalhar. Freestyle um sufido bom. Depois do tempo vai ser praia, eu vou chapar no som. Vou praiar na brisa boa do verão. Na liberdade com saúde e disposição. Rolê na lagoa, praia mole, mulher boa. Surf na joaca e na barra da lagoa. Curte a ilha boa, desterro da natureza. Praia e favelas no meio dessa beleza. Aonde tem riqueza, onde tem pobreza. Aonde tem alegria, aonde tem tristeza. Aonde tem princesa e também tem bruxas. Magia da pureza e a que assusta.